chegou o final de semana, Chavasca. Você pega sua barca rebaixada e vai pra Camaçari comer o melhor abará de Camaçari. Isso, filhotes, as coisas. Oi. Entra no carro, entra. Entra no carro, entra. Entra no carro, entra. Entra no carro. Ela entra no carro do maloca. Ela entra no carro do maloca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Dentro do carro do maloca. André Cedeiros, o mural de Ibi Koala. Bem gostoso. Pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Vai socando, vai, vai, vai socando, vai. Vai socando, isso. Solinho Chavasca. Eu falei, Rock Bispo Produções. Respeita esse nome, Chavasca Gravações. Você tá com a sua barca rebaixada nas 20 e o som do porta-mala, o que toca é o hit, bebê. Ela olha pra cara do maloqueiro, ela não aguenta. Ela chega no banco, no ouvido do maloqueiro, ela fala assim, ó. Ela fala assim, ó. Oi, ela entra no carro do maloca. Ela entra no carro do maloca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Ela pede, ele soca. Soca, soca, soca, soca. Isso, mulher. Ela pede, ele bota. Ela pede, ele bota. Que gostoso. Ai. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Ela entra no carro do maloca. E aí, bebê? Ela entra no carro do maloca. Soca. Ela olha pra cara do cara, pra cara do maloqueiro, olhando assim na cara dele, olhando na cara dele, no ouvido dele, bem gostoso. Ai. Ela olha pra ele e fala assim, bebê, bota, bota, bota, bota. Ele soca, ela pede, ele soca.